chegando, tá chegando música nova. Ex muito chato. Oi, minha ex, queria te falar que não te superei. E a culpa é toda sua pelo que cê fez. Tô pedindo a Deus pra nunca ver vocês. Se passar com aquele cara otário, eu arranho o carro. Pode ser popular ou até importar. Cê vai ter que aturar que eu sou um ex muito chato. Prepara que eu dou trabalho. Assim, ó! Se eu te ver, vai doer, vou sofrer. Tá, recente o nosso fim, pra eu aceitar calado. Se eu te ver, vou sofrer, cê voltou pra fu. Maturidade é o caralho. Se eu te ver, vai doer, vou sofrer. Tá, recente o nosso fim, pra eu aceitar calado. Se eu te ver, vou sofrer, cê voltou. Maturidade é o caralho. Eu sou um ex muito chato, viu? Kevin Tune. Portal do Arrocha. Oi, minha ex, queria te falar que não te superei. E a culpa é toda sua pelo que cê fez. Tô pedindo a Deus pra nunca ver vocês. Se passar com aquele cara otário, eu arranho o carro. Pode ser popular ou até importado. Cê vai ter que aturar que eu sou um ex muito chato. Prepara que eu dou trabalho. Se eu te ver, vai doer, vou sofrer. Tá, recente o nosso fim, pra eu aceitar calado. Se eu te ver, vou sofrer, cê voltou pra fu. Maturidade é o caralho. Se eu te ver, vai doer, vou sofrer. Tá, recente o nosso fim, pra eu aceitar calado. Se eu te ver, vou sofrer, cê voltou. Maturidade é o caralho. Zero maturidade pra ver você passando com o outro, viu?